no P2 cê só os atentados. É tipo Afeganistão, os bicos tudo destravado. Metemos bala no fundão, olha os caras aí brotando. Vamos destravar os bicos, não tem terceiro, nem amigo dos amigos. Até primeiro, sempre original. A sigla é essa, primeiro comando da capital. É nós por nós, você tá ligado, aqui em todo lugar. É SP e ninguém vai nos arrastar. Mas se atrasar meu lado, neguinho, tu tá fudido. Eu sou primeiro, então é amigo dos amigos. Mas quem desacreditou, quando viu, botou mó fé. Tiver errado, sai voado até mulher. Ô Zé Povinho atrasalado, olho gordo vai morrer. Se tu vier mandado, nem tu vai se fuder. No P2 cê só os atentados. É tipo Afeganistão, os bicos tudo destravado. Metemos bala nos cuzão no P2C. No P2C só os atentados. É tipo Afeganistão, os bicos tudo destravado. Metemos bala nos cuzão. Olha os caras aí brotando. Vamos destravar os bicos. Não tem terceiro, nem amigo dos amigos. Aqui é primeiro, sempre original. A sigla é essa, primeiro comando da capital. É nós por nós, você tá ligado, aqui em todo lugar. É SP e ninguém vai nos arrastar. Vai se atrasar meu lado, neguinho, tu tá fudido. Eu sou primeiro e tu é amigo dos amigos. Mas quem desacreditou, quando viu, botou mal fé. Tiver errado, sai voado até mulher. Se é povinho atrasalado, olho gordo vai morrer. Se tu vier mandado, neguinho, tu vai se fuder. No P2C só os atentados. É tipo Afeganistão, os bicos tudo destravado. Metemos bala nos cuzão no P2C. No P2C só os atentados. É tipo Afeganistão, os bicos tudo destravado. Metemos bala nos cuzão, cuzão, cuzão. No P2C só os atentados. É tipo Afeganistão, os bicos tudo destravado. Metemos bala nos cuzão.